Hoje estou impaciente. Olá, parede do meu quarto. Sentiste a minha ausência? Eu não senti a tua. Bom dia, dizem-me na rádio. O dia é bom para quem? O meu vizinho acordou-me bem cedo, às 10h13. Estava a preparar o pequeno almoço nas suas maquinetas, na cozinha, que está encostada à parede do meu quarto. Ele podia preparar a comida noutra parte da casa. Já que vai sempre fazer barulho para a casa de banho, com o chuveiro, tratava da comida lá. Já agora, levanto-me. Porque tenho de me levantar cedo? Não sabiam impor um horário de entrada mais tardio num lar? Esperem aí. Porque tenho de me levantar? Não podia ficar a manhã inteira deitado sobre a cama. O dia inteiro? Aqui também trabalho. Vou comer e tratar da barba. Não vejo a lâmina. Onde puseram a minha lâmina? Ah, estou sozinho em casa. Por que todos saíram? Os filhos casaram porquê? Os netos estão na escola para quê? Continuo sem ver a lâmina. Deixo estar assim, a barba está certa. Mais ou menos. Quero comer, mas não há pão. Já não quero comer. Na padaria são careiros e trombudos. Ninguém me deixa a comida pronta em casa. Visto-me. Antes de sair, desligo o rádio, onde se ouve uma melodia intitulada Inquietação. Estão a mangar comigo? És linda, se fores feia, mesmo assim eu te queria. És linda, se fores feia, mesmo assim eu te queria. Não é por ser lua cheia que a lua mais alumia, que a lua mais alumia. Todo bem que não se alcança, e bem nós morto de dor. Todo bem que não se alcança, e nós, morto de dor. Quem ama de amor não cansa, e se morrer é de amor, e se morrer é de amor. Nunca mais chega. Chamei o táxi há 6 minutos. Estou à espera há mais de meia hora. Rãs, partam o pelo. Está aqui um pelo a mais na minha mão esquerda. Ou direita. Confundo sempre nesta idade. Quem inventou isto dos lados esquerdo e direito? E de onde apareceu este pelo? Vou tirá-lo. Anda cá. Não sais. Vai ser mesmo com os dentes. Ai! Está tudo vermelho agora. E o pelo continua cá. Vou dar cabo do pelo a quem colocou aqui este pelo. Ah, vem o táxi. Finalmente. O taxista não vem abrir a porta ao idoso? Nada é como antigamente. Entro-me e... Ai! Alejo-me na perna. Ao embatê-la no banco. Mais um inchaço. Para onde vamos? Perguntou o taxista. Eu vou para o lar, para onde haveria de ir. Você vai para onde quiser. A viagem começa e paramos por causa de um semáforo vermelho. Adoro semáforos. Quem se lembrou de criar estas luzes? O carro que vai adiante está a entupir o trânsito. Aproveito a janela aberta e grito: Sai da frente, ó burro! Só não abri a porta em andamento porque as modernices dos táxis não deixaram. O homem lá encosta, estaciona e responde: Não tinha onde estacionar, ó velho! E levo com uma casca de banana na cabeça. Ai, para que é que saí? Estava tão bem na minha casinha. Já tenho saudades dela. Tu é que falavas bem, Milu. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha. Tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a contar vindo do céu. O meu quarto lembra um ninho e o seu teto é tão baixinho que eu, ao ir para me deitar, abro a porta em tom discreto, digo sempre: Senhor teto, por favor, deixe-me entrar. Tudo podem ter os nobres ou ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. De manhã salto da cama e ao som dos pregões da alfama trato de me levantar. Porque o sol, meu namorado, rompe as frestas do telhado e a sorrir vem me acordar. Corro então toda ladina, minha casa pequenina, vem dizendo só tristão. Deitar cedo e cedo erguer da saúde e faz crescer, diz o povo e tem razão. Tudo podem ter os nobres ou os ricos de algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Ao chegar ao lar, ninguém me abre logo a porta. Outra vez. Fiquei espetado durante 34 segundos, eu contei, aguardando que alguma funcionária me abrisse aquela coisa de madeira, velha como eu. Ah, lá vem ela. Boa tarde. Chegou atrasado. Olhei, mestre. Ainda venho a relear mais a minha cabeça. Estou atrasado porque já me estragaram o dia quando me acordaram cedo demais, porque não tinha comida pronta em casa, porque não tinha pessoas para me ajudarem a vestir, porque o táxi nunca mais vinha, porque na rua... Entre, entre. Está ali a sua cadeira do costume. Sentei-me. Contrariado. O almoço não está pronto? Comi. Sabia tudo mal. Não sabem cozinhar aqui. Gritei. Quer dizer, não gritei. As outras pessoas é que embirraram comigo e dizem que gritei. Eu falei normalmente. À meio da tarde, visivelmente agastada com os meus protestos, que eram todos verídicos, aproximou-se uma das jovens que trabalham lá. Não resmungue tanto. Nós gostamos de si. E sabemos que você é pessoa decente, inteligente e sabe estar contente. Vê? Até criei uns versos por estar aqui consigo. Mas quando grita tanto connosco e com os seus amigos, fico com o coração despedaçado. Conhece essa expressão? Despedaçado. Pedaços que deixam de estar juntos. Não prolongue esse estado de fúria. Furioso? Quem é que está furioso? Regresso a casa ao início da noite. Deveria ter voltado ao início do dia. Nem deveria ter saído. Vou para junto do móvel, pegar no dinheiro para ir ao café da rua, beber a minha dose. A nota não está aqui. Vejo um papel num lugar do dinheiro. Deixa-me cá aproximar a folha. Diz: peguei no teu dinheiro, mas amo-te. Pegou no meu dinheiro, mas ama-me. Foi a minha mulher. Eu quero é o dinheiro. Podia ficar com o amor para ela. Deixa chegar, deixa chegar. Nunca mais chega. Está a entrar. O meu dinheiro. Foste comprar daquelas tuas revistas para velhotas. Que papéis são esses que trazes na mão? Mais recados sobre o meu dinheiro. Boa noite. Boa noite. Ainda respondes com esse sorriso sem dentes? O dinheiro. O nosso dinheiro? Gastei-o. Em quê? Mais porcarias, como detergentes e higienes. Gastei-o nestes bilhetes. O que é isto? Isto é o papel que te dá a entrada na recuperação daquilo que leste e depois viste na televisão quando eras mais novo. Quando éramos mais novos. Lembras-te? Que te identificavas com ela quando me contavas: quando aceitei vir para este mundo, eu deveria ter alguma limitação mental. Ou era muito novo. Não atino em nada. Desastrado, confuso. Não era um bebé comum. Cresci, o panorama não mudou. O meu filho não nasceu neste planeta, dizia a tua falecida mãe. Lembras-te? E por isso querias observar com atenção os passos da Gabriela. Podes ir? Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Gabriela, sempre Gabriela. Parece-me que queres comunicar comigo, parede. Não te vejo. Não consigo discernir que palavras queres transmitir. Nem sequer avisto os teus lábios. Onde estão eles? Mas sinto uma ideia a vir de ti para mim. Bom, costumas ser sábia, correta. Que queres de mim? Mas despacha-te, que eu não tenho a tua vida. Ando muito ocupado. Dizes tu, neste exemplo, visto que é estar do outro lado da inquietação. Gostaste? Acho que não. Tu deverias ser mais paciente, afastar o hábito de te apoderares da razão, de transformares em certeza mundial o que está certo só para ti. E tolerar. Não queres ser mais paciente? Não? Então vais fragilizar-te. Qualquer chuva, qualquer corrente mais forte vai fazer-te ver o quão frágil tu és quando isolado. Fica o aviso. Do Sting ou o teu? Tears from a star, like tears from a star.